QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo. E faixa do cidadão. Oi pessoal, essa aqui é a edição número 4 do podcast QTC Brasileiro. E nessa edição contaremos com a presença do Fernando, Papa Papa 6, Papa Papa, de quem vos fala, Daniel, PX62 Bravo 6152. E com a participação do Papa Papa 6, Golfi Golfi, Gilmar. Ok, gente, o tema de hoje é como organizar eventos na faixa do cidadão. Fernando, me diga uma coisa, nós relacionamos uma série de eventos aqui para a faixa do cidadão e nós iremos explicar a melhor maneira para organizar esses eventos. Nós colocamos aqui na lista o primeiro contexto. Eu vou perguntar para o Gilmar, né, com sua permissão. Fernando, Gilmar, como é organizar um conteste? Olha, organizar um conteste é um pouco difícil, mas nós podemos fazer esse trabalho muito bem. Organizando um conteste, você tem que criar o conteste, a logomarca, o que vai ter como slogan, e a partir daí se rever junto com autoridades ou comerciantes locais, patrocínios. Colocando-se os patrocínios, a gente vai começar a elaborar o conteste e a partir daí fazer a divulgação do conteste. Tem que ver uma data comemorativa, qual o significado. Tem que ter uma data comemorativa, qualquer um 7 de setembro, um aniversário da capital, né? Então, isso vai como slogan naquele contexto. Gilmar, nós observamos que cada vez são menores as atividades dentro da faixa de cidadão, e sobretudo os contextos. Você já tem participado de contextos, assim como o Fernando, eu nunca, né? Eu acho que se organizaram um primeiro agora aqui em Sergipe, será o primeiro que eu vou participar. Mas antigamente, essa pergunta vai para os dois. Antigamente, há 10 anos atrás, vocês são pessoas experientes já na faixa do cidadão e como radioamadores, todos os dois são PP, né? Então, classe B, não é verdade? Antigamente, era comum ter conteste? Gilmar, você primeiro. Era sim. Já realizamos diversos contestes aqui em Aracaju. Fernando, era comum ter contestes a nível nacional? Não era não, ainda é. Bastante usado em todo clube de rádio, né? E hoje a turma participa. A gente está muito carente hoje de propagação. Por isso que não está vendo muita divulgação do conteste. Mas a turma ainda faz, os clubes de PX faz, as associações. E é bastante movimentado ainda. Os grupos... Me diga uma coisa, você falou, tocou num assunto que é importantíssimo para fazer os 11 metros, que é a propagação. Aí você me deu pé para que eu coloque um bocadilho, né, ao respeito do link dos 11 metros. Com o advento do link, através do programa EQCO, quer dizer que como, o link ele vai vir a anular a questão da propagação, que nós vamos ter uma penetração maior através da internet. Quer dizer que com o que você está me dizendo, não havendo problema de propagação, através do link seria mais fácil organizar um conteste. Isso aí, Fernando? Ah, sim, sem sombra de dúvida, o Daniel. Tendo um link em uma cidade, ele vai atender uma região e vários operadores dessa região vão participar, dando oportunidade aos operadores que estão usando o link em outra cidade. Aí facilita muito mais. Ok. Vamos passar então, já estamos aqui, para aniversário do clube, outro evento que eu nunca vi. Eu sou PX há um ano e pouco e nunca participei de um evento assim, aniversário do clube. E dessa vez eu vou conversar por Fernando. Fernando, o evento de aniversário de um clube, você se refere a um clube de PX, a uma associação, um aniversário de uma associação, esse que é o aniversário do esse evento que se chama aniversário do clube? Geralmente... Isso é feito anualmente, né? Se reúne a diretoria na época, seus sócios, né? E planejam fazer essa festa. É uma festa de confraternização, onde irão participar todos os sócios, seus familiares, os operadores da região, independente de ser sócio também. E a turma se reúne, escolhe assim um clube, um sítio, uma fazenda, ou uma praça mesmo, ou então em um colégio, não sei, um espaço suficiente para o pessoal realizar esse evento. Gilmar, você já teve alguma experiência em eventos assim de aniversário de clube? Eu imagino que sim, né? Já sim, já tenho experiência e já realizamos diversos. Não só como um grupo de faixa cidadão, e como também no Peixes Clube de Aracaju. Já realizamos o aniversário e realizamos no sítio, aqui na quarta cidade mais velha do Brasil, foi em São Cristóvão. É um evento onde tivemos a participação de mais ou menos 125 participantes. Né, foi o último evento que nós realizamos e foi um sucesso. Não só a presença de companheiros da Faixa Cidadão, mas como também de familiares. Isso é muito importante, né? Geralmente os eventos de rádio amadores e os eventos de Faixa do Cidadão congregam não só o rádio operador, como sua família, e a função é essa, né? Que é a grande família da Faixa do Cidadão e a grande família do radioamadorismo. Todo mundo junto, promovendo essa união familiar, promovendo a curtição da família, do filho, da esposa, né, a camaradagem, isso é muito importante. É a essência do radioamadorismo e da Faixa do Cidadão. Gilmar, você me fez um comentário há poucos instantes, e você tinha mais alguma coisinha a acrescentar sobre como é organizado um aniversário do clube, não é isso, Gilmar? Veja só, na organização do aniversário do clube tem que ter uma equipe. Essa equipe é a equipe que vai trabalhar a festa. Como fazer a festa? Tem que ter verba para isso. De onde vai sair essa verba? Quem vai estar na cozinha? Quem vai estar na cerveja? Quem vai estar? Todos da equipe têm uma tarefa e são responsáveis por essas tarefas. Eu falo, não temos verba, vamos fazer o quê? Gente, companheiros, nós necessitamos de verba, de uma contribuição, uma colaboração, uma vaquinha mais conhecida, de 10, 15 reais para a gente fazer a nossa festa, o nosso aniversário, o aniversário do clube. Os colegas contribuem. 2, 3 dias antes nós começamos a comprar o que vai ter na festa. A gente começa a comprar a cerveja, deixando a carne para o último dia. Vamos fazer um churrasco. Então vai ter churrasco. Vai ter feijão, vai ter arroz. Como é que vai ser? Então, tudo isso é programado. E não podemos deixar de lembrar que as mulheres, as nossas esposas, têm uma grande contribuição na festa, no evento. Porque é elas que vão para a cozinha preparar toda a comida. E em especial Dona Nádia, a esposa de Gilmar. Eu não vejo assim, não é frequente que aconteça isso no nosso meio. E não é frequente que aconteça a nível nacional. A gente visitando as páginas na internet, né, Fernando? A gente não vê muita atividade. Existe sim, lá no sul do país e tal. Mas estou me referindo, no Brasil em geral, você não vê, primeiro, muita página de PX. São poucas, né? E são sempre as mesmas. Segundo, você não vê muita página de Rádio Amador. São poucas, são sempre as mesmas. Né? Terceiro, você não vê uma grande atividade pela quantidade de radioamadores e de peixes que nós temos hoje no Brasil. A atividade teria que ser enorme, concorda comigo? A quantidade de rádio que tem ali, a quantidade de indicativo que tem em todo o Brasil de peixes e de radioamador indicaria que a atividade social, que isso aqui é uma atividade social, é uma atividade de camaradagem da Faixa do Cidadão, nesse caso é o tema que nós estamos desenvolvendo aqui, eventos na Faixa do Cidadão. E no radioamadorismo indicaria que os eventos teriam que ser numerosos, teriam que ser assim, consecutivos. Mas na verdade existe, Daniel, os eventos são numerosos, e são muitos, hein? Números, são numerosos. O problema é que a maioria dos radioamadores e radiocidadãos não tem acesso assim à internet, nem todo mundo tem internet para poder estar botando uma página e informando os seus eventos, suas atividades. Fernando, continua já, que apesar de, como você disse, ser uma realidade, o que você disse, que a maioria dos radioamadores e os Rádio Operadores da Faixa do Cidadão não tem acesso à banda larga. Essa é uma realidade que nós vivemos hoje no Brasil, a gente não pode negar isso aí. Eu continuo a achar que também falta organização, não só dos radioamadores, como dos radiooperadores. Você vê que antigamente os peixe-clubes, as associações de radiooperadores de peixes, as ladres, as associações de radioamadores, elas viviam dias de gente, viviam tendo atividade constante, e hoje, apesar da modernidade, apesar da banda larga na internet, você vê que a atividade é restrita, né? É um pequeno grupo. Isso acontece, nós vemos isso em todas as labres, né, ao longo do Brasil. Tirando algumas exceções, a grande maioria está sempre com aqueles grupinhos e tal. A mesma coisa a Faixa do Cidadão com seus peixes clubes. Isso é motivado por quê? Pelo advento da modernidade, né, do telefone celular, da internet, ou houve houve falta de organização dentro dessas entidades, estou me referindo a labres, peixe clubes, associações. O que aconteceu aí? O que você acha que motivou o afastamento de todo esse pessoal, Fernando? Olha, vê só, antigamente... Fui claro, hein? Foi, claro. Muito bem. Praticamente, comunicações só existia rádio antes, né? Podemos dizer há 10, 12 anos atrás, só existia rádio. Todo mundo era doido para ser Rádio Cidadão, PX, e ser rádio amador. Não existia outro meio, né? Depois veio o advento do telefone celular, o advento da internet. Antes era forçado você ser rádio amador ou ser rádio cidadão, porque não tinha uma outra opção para fazer grupos de amizade, contatos. Mas depois veio a facilidade do telefone celular, a facilidade também da internet, né? E dividiu o povo, e a maioria dos jovens hoje não tem tanto interesse assim pelo rádio cidadão nem pelo rádio amadorismo, porque a internet ela veio trazer mais facilidade para o seu usuário, né? Não há necessidade de você fazer prova, não há necessidade de você estudar, e na internet você, além de ter a opção de ter áudio, você tem contatos via textos, né? Contatos também via vídeo. Então a falta de operadores, falta de pessoas na Faixa do Cidadão, no rádio amadorismo, eu atribuo uma boa parte ao advento da internet. Mas ela também veio para se somar, veio para ajudar o rádio amadorismo, o rádio cidadão. Mas ela também levou uma parcela dessa população para lá. Ok, Gilmar, e aí, qual a sua opinião ao respeito da reflexão do Fernando? Existe um esvaziamento, né, dos radioamadores, dos radiooperadores, hoje como consequência do advento da banda larga na internet, do celular? Sei, qual é a sua opinião a respeito? Existe, viu? Existe, inclusive a televisão. A própria televisão vem levando muitos companheiros, né, para a próxima, via novela. Muitos deles chegam e dizem: eu não gosto de novela. Mas na realidade está lá na frente da televisão e deixa o rádio. Tem outra modalidade de evento que é muito interessante, muito atraente, né? Que é a modalidade de expedição. Você, Fernando, tem participado e tem promovido várias expedições. Como é organizar uma expedição? É trabalhoso? Quais são os passos a seguir, Fernando? É trabalhoso, mas é muito gratificante, Daniel. Uma expedição, geralmente, é realizada por um grupo de operadores, a Faixa Cidadão ou o Rádio Amador. E qual é o objetivo? Né, a gente ir para um local assim, com bastante dificuldade, de preferência seja em altura, em uma serra, né, e lá a gente montar a nossa estação. Ou seja, vai a equipe levando rádio, antena, baterias, né, que lá geralmente não tem energia, faz o acampamento, às vezes passa uma ou duas noites, e faz uma expedição para a gente começar a fazer os contatos em várias modalidades e fazer o maior número de contatos. Inclusive nessa expedição a gente pode também lançar um contest e enviar diplomas, né, certificado de participação para todos os operadores que mantiveram os contatos nessa expedição durante esse período. Vocês participaram no último final de semana, você, Fernando, e você, Gilmar, participaram de uma expedição na Serra da Miaba, né? A Serra da Miaba está no município de São Domingo, né? É. Aqui no estado de Sergipe. Essa expedição foi uma preparação para uma expedição maior, né? Essa expedição foi tipo assim, para analisar, né, o terreno, para poder fazer futuramente uma expedição já com antena, com rádio, já que existe uma certa dificuldade de acesso, né, ao cume da Serra da Miaba. Essa expedição vai servir para isso, Fernando? É, na verdade, nós fizemos, a princípio, um reconhecimento da área, né? Não tínhamos, assim, ido para lá de uma outra oportunidade com esse intuito. Já tínhamos participado de idas a essa serra, mas sem esse intuito. Mas desta vez fomos para poder fazer o levantamento da área, para ver se há possibilidade de levar os equipamentos lá para cima. Inclusive, a subida tem bastante dificuldades, né? Não dá para subir de nenhum veículo automotor, somente a pé ou de animais. Então, lá em cima, nós percebemos que a área é muito boa para rádio transmissão. Inclusive, fizemos muitos contatos lá em cima de rádio. E é excelente para a gente poder levar de outra vez os equipamentos, antena, rádio, bateria. Para tudo vai ser em cima do lombo do animal. Porque no lombo do animal, ser humano, isso é impossível, viu? Ah, tem jeito. Mas, muito trabalhoso. Mas está de parabéns. Gilmar, você gostou dessa expedição à Serra da Miaba? Você acredita que em breve nós poderemos ter uma expedição com conteste lá desde o alto daquela serra, Gilmar? Acredito sim, viu? Eu acho que esse outro evento vai ser realizado. E sem dúvida nenhuma o conteste também vai sair. Tem que se colocar também a questão de preparo físico dos participantes. Por isso que eu não fui. Então, preparo físico dos participantes é bom. É bom saber como é que está a pressão de cada um, saber o estado físico de cada um. É claro, especial para essa serra, porque claro, o acesso dela é difícil. São 650 metros de altitude. E no roteiro tem muita pedra, né, Gilmar? E não é aconselhável pessoas de uma certa idade subir a serra. De certa idade, com pressão alta, com sobrepeso, né, pessoas que não suportam no calor, porque você sabe, né, você vai subir numa serra dessa. Eu estava vendo a fotografia que vocês tiraram lá. A serra tem uma dificuldade, eu vou até colocar a fotografia no site, para o pessoal que acompanha o podcast ver a dificuldade, né, de acesso à serra. Então, aí não é brincadeira, ali não é um passeio, como você dizia, eu vou fazer uma expedição na praia, vou colocar antena, não. Ali você tem que ter um preparo. Mas existe também outros tipos de expedições que não necessariamente possa ser numa serra de difícil acesso. Né? Ah, tem outro pode tipo de expedição. Pode ser expedições em ilhas desertas, certo? Pode fazer em praias desertas, né, em locais de difícil acesso, mas que dê para levar tudo em um automóvel, certo? Tem ilhas, por exemplo, aqui no estado de Sergipe, que a gente vai de automóvel até a beira do rio, lá a gente passa o material todo para uma lancha, e nessa lancha a gente tem o acesso até a ilha. E na ilha a gente monta a antena, monta a estação de rádio, e fazemos a nossa expedição por lá, né? E geralmente 3 dias é suficiente para a gente fazer uma expedição dessa natureza. É necessário também levar bastante comida para a gente, né? Agora, deixa eu fazer dar uma opinião. É impressionante como o radioamadorismo ele envolve diferentes atividades. Nós estamos aqui falando de expedição, né? E nós, dentro de uma expedição, você tem atividade de trilha, né? Você tem atividade de navegação, que a depender do local onde você vai fazer a expedição, você pode ter que atravessar um rio ou determinar o local no mar, ou subir uma serra, tal. Então veja a quantidade de atividades que se somam, que tem que se somar para que um radioamador, para um radiooperador da Fazenda do Cidadão, possa realizar uma expedição. Tudo isso precisa ser divulgado, né, gente? Que isso aí é importantíssimo, né? É, por exemplo, eu sinto muito que pela minha má condição física não possa ter participado dessa expedição a Serra da Minha Água e não possa participar da próxima, porque meu problema de fora de estado físico não se resolve no meio, né? Mas é, são atividades interessantes que a juventude hoje não tem presente. Nem você vai unir trilha, você vai unir, né, você pode juntar até uma trilha de moto, uma trilha de mountain bike e tal, para você fazer uma expedição. Isso é muito importante. Eu não sabia que existiam expedições para o mar também. É, eu estou aprendendo isso aqui com vocês. Eu acredito que deve ter inúmeros radiooperadores que estão aí chegando na faixa do cidadão, ou radioamadores que estão ingressando na faixa de 2 metros há pouco tempo, e que não sabem da existência de uma expedição, que não têm essa experiência. Eu vi vocês organizando essa prévia que vocês fizeram para a Serra da Minhaba, e realmente é uma coisa que é empolgante, né? Você preparar água, você preparar o tênis, você preparar as coisas, é uma coisa que chama, né? Que você fica assim, se te levanta o espírito. Então você vê que ser radioamador, ser radiooperador, não é só você sentar na frente do rádio, pegar o PTT e falar câmbio, não sei o que, não sei o que. Existe uma outra série de atividades que envolvem o rádio, se envolvem para poder realizar a expedição. Sim, Fama, fora a parte maravilhosa, que é esse contato direto com a natureza, tá bom? Com a vegetação, a paisagem, a brisa, né? A ventania. Essa ventania mesmo lá de cima da Serra da Miaba, estava mais de 60 por hora de vento. É uma delícia, uma maravilha. As pessoas que não experimentaram ainda, subam a serra, vá até o topo. Lá em cima é uma paz. Parece que você está ao lado de Deus, certo? E Ele somente ali passando energias, fluidos positivos para você. É, e a serra não é só aqui em Sergipe. Nós sabemos que em todo o Brasil sempre tem, em qualquer estado que você vai, sempre tem alguma serra, sempre tem algum local de difícil acesso, onde você pode, né, montar sua expedição, pode levantar sua antena, levar seu equipamento, com seus colegas radioamadores, com seus colegas radiooperadores, e desenvolver essa atividade tão gratificante e amadora, né, que o ser radiooperador, tanto seja da área radioamadorismo como da faixa do cidadão. Existe uma outra modalidade, Gimar, que é a demonstração em praça pública de uma estação de faixa do cidadão ou de uma estação de radioamador. Vocês já devem ter participado, né, de alguma demonstração em praça pública. É muito complicado. Hoje em dia não se vê. É muito complicado por quê? E hoje em dia nós não vemos mais esse tipo de demonstração. Por quê? Qual é a sua opinião, Gilberto? Já realizamos, sim, viu? Realizamos, inclusive, num período do carnaval, para divulgar a campanha contra a AIDS. Olha que... Foi um sucesso essa nossa divulgação. Colocamos no centro da cidade uma estação móvel onde estávamos divulgando e distribuindo preservativo para os carnavalescos. Ah, isso é muito interessante. Mas a demonstração em praça pública requer, a meu ver, que você monte uma infraestrutura, né? Assim como na expedição você precisa colocar uma antena, precisa ter um rádio, precisa ter uma bateria e precisa ter radiooperadores, não é verdade? Assim, em praça pública também, você precisa também ter... Também tem toda uma estrutura. Uma estrutura de rádio, de bateria, de antena. Existe alguma legislação que nos proíba, que nos permita fazer esse tipo de demonstração? Existem alguns requisitos que têm que ser cumpridos, como autorização de Anatel, ou informação via ofício Anatel que vai ser montada uma estação? Quando se trata de radioamadorismo, há necessidade de você solicitar na Anatel um indicativo especial para esse tipo de evento, tá bom? Que dentro da legislação tem os indicativos efetivos, né? E os especiais que são para determinados tipos de eventos. Mas quando se trata da faixa do cidadão, não há na legislação nenhum indicativo especial para esse evento. Então podemos utilizar o indicativo da estação móvel do operador que esteja no momento fazendo essa apresentação em praça. E o interessante de demonstração de radioamadorismo e rádio cidadão em praça pública, que você vai atrair novos adébitos para esse hobby, né? Que ele ali vai ter uma oportunidade, certo, de conhecer um rádio, de operar um rádio, ele pode fazer um teste, de conhecer os códigos usados pelos operadores, e também vai resgatar os operadores que estão afastados por um motivo ou por outro, estão distantes, né, estão distanciados, e ali vai dar uma injeção, um tipo de injeção a esse operador a retornar às suas atividades. Então é muito interessante, muito importante demonstração de radioamadorismo e rádio cidadão em praça pública. Imagine, Fernando, se a gente pudesse montar um link em praça pública de faixa do cidadão junto com um computador, com um link, que isso não é nenhuma ilusão, isso pode ser feito, não é verdade, em praça pública, não é verdade? Ah, que você só requer de acesso a banda larga, que em qualquer praça pública você pode obter através de um cabo acesso a banda larga, não é verdade? Você tem um computador, você tem o link funcionando e você junta o rádio, tanto seja rádio amador ou faixa do cidadão, com um link, eu tenho certeza que vai atrair muita garotada. Quando a garotada vem o computador ao lado do rádio, todo mundo vai querer operar. O que, que você acha, Zimar? Essa é realmente muito interessante, né? Sem dúvida nenhuma, o público ali presente vai ficar entusiasmado em ver o que é isso. O que é que isso faz? Um rádio, um computador, o que é isso? Que mistura é essa? Eu acho que é uma ideia, não sei, para o futuro, né? Quem sabe a gente em breve, no ano que vem, a gente possa montar um link de 2 metros e um link de 11 metros junto, em praça pública, para que o povo possa conhecer essa nova modalidade, essa nova tecnologia que está chegando aí. O que, que você acha, Fernando? Ah, isso é uma ideia que é necessário botar em prática, né? E depois que a gente fizer a demonstração, aí veremos o resultado futuro, né? E vai atrair bastante pessoas interessada no nosso hobby. Ok, gente, existe uma outra atividade que a gente ouve muito falar na internet, entre nossos colegas de faixa do cidadão, radioamadores, as feirinhas de venda de rádio. Essas feirinhas, elas são feitas como? Essas feirinhas parece que são tradição, né, no meio do radioamador e do radiooperador da faixa do cidadão. Como é montado isso aí? Esses equipamentos vêm de onde, Fernando? Veja só, por ter assim, dificuldade em as pessoas adquirir um equipamento, né? Na maioria das cidades brasileiras, né, os PX Clube, as associações de radioamadores, elas fazem essas tradicionais feirinhas de rádio, né? Faz assim, às vezes uma vez por mês, 2 vezes por mês, né? E é onde vai ter um espaço, um local onde vão se encontrar as pessoas, certo? E ali vai aparecer pessoas interessadas em vender equipamentos, outros em comprar equipamentos e outros vão só para visitar ou participar, né? Então, nesse local aí, é necessário ter a pessoa que está organizando ali o evento, o responsável, não misturar as coisas, ou seja, não deixar pessoas que não são do meio ali trazer equipamento para expor a venda. Por exemplo, uma pessoa está vendendo um rádio lá, um rádio da faixa do cidadão, que ele não é PX, então ele tem um equipamento ali e não tem uma origem. Veja, justo você tocou num assunto que está acontecendo muito no Brasil inteiro. E que às vezes a gente visitando alguns sites de venda, eu não vou citar o nome, né, porque não vem ao caso, mas a gente conhece, né, esses sites, grandes sites de venda, e a gente se encontra com equipamento sem nota fiscal, com equipamento de origem duvidosa, com equipamento que aparentemente está bom, mas quando o cidadão recebe em casa, e no Sedex, ou quando vai abrir o equipamento está estragado e para reaver o dinheiro é complicado. E até feirinhas, como você acabou de citar, onde nós vemos, infelizmente, muita gente que em lugar de está fazendo aquilo para promover o radioamadorismo, para que outras pessoas que não têm recursos possam ter acesso a um radinho para poder operar, para poder sentir o gostoso que é o hobby da faixa do cidadão, a atividade do radioamador. Nós nos encontramos com pessoas sem escrúpulos, que vendem equipamentos que às vezes até são roubados, ou equipamento que não tem nota fiscal, que é de origem duvidoso, ou até equipamentos em um estado ruim, né? Quando a pessoa vai operar, o equipamento está com sério problema, é irreversível, né? E não tem condições de consertar. Isso aí, esse tipo de atividade, por que que ela tem avançado tanto? Por que que esse site que aparece na lei de venda nacional, não existe nenhum movimento por parte de nenhuma entidade radioamador ou dos próprios radiooperadores de PX para que haja um controle maior? Não sei se eu fui claro, Fernando. Foi sim. Veja só, quando se trata da feirinha de corpo presente, né, como eu estava falando antes, é necessário somente ter acesso à venda e exposição de produtos, né, rádio cidadãos credenciados, que tenham licença, certo? Que se ele vender um equipamento, a gente temos acesso a essa pessoa, porque não está sendo uma pessoa estranha ao meio, né? Que possa fazer um recibo. Exatamente, né? Porque na verdade 90% desses equipamentos, rádio, acoplador, medidor de estacionária, esses materiais são todos importados, exato, né? Então a maioria deles realmente não tem nota fiscal, mas é necessário passar um recibo do comprador do vendedor para o comprador, e a pessoa seja uma pessoa do meio ali da faixa. Aí você trouxe um assunto relacionado à internet, né? Então, site de venda, isso aí já é um outro assunto particular, né? Que infelizmente a internet não tem dono, a internet é de todo mundo, todos pode expor lá para vender, e às vezes a venda não é uma venda honesta. Então eu não aconselho fazer compra nenhuma através da internet, a não ser que você já tenha acesso a pessoa do outro lado lá, você já tem um entrosamento. Nós temos inúmeros sites aí na internet que vendem equipamento de rádio. A maneira de teste, eu mandei vários e-mails, vários não, dois e-mails especificamente, para dois sites que não vou dar o nome por uma questão até legal, para não ter problemas legais, não é verdade? Solicitando na compra de equipamento, recibo de compra-venda, que no mínimo, como você disse, equipamento importado, dificilmente tem uma nota fiscal. Apesar de que está se vendendo equipamento novo hoje na internet com nota fiscal. Né? E perguntei se os rádios eles vinham homologados e se eles tinham algum tipo de nota fiscal, alguma coisa. A resposta que eu recebi é que não. Inclusive os rádios só tinham 3 meses de garantia. Que é a garantia que a lei, né, vaga a redundância, garante, né, por um Código de Defesa do Consumidor, são 90 dias. Quer dizer, então fica difícil você encarar a compra de um rádio na internet, tanto seja novo e piorou se usado, se você conhecer a origem desse rádio. Porque se às vezes nós estamos aqui em Sergipe, eu compro pela internet um rádio de um cidadão lá de São Paulo, não é verdade? Eu vou ter que pagar, depositar o dinheiro antecipado para receber o rádio. Se não, o camarada não me manda o rádio. Ou então, você tem que se comprar. Eu tenho que depositar o dinheiro no correio, não é verdade? Na hora que eu vou retirar o pacote. Quando eu chego em casa, ligo o rádio, isso já aconteceu comigo. Na compra de um rádio de 11 metros. Já aconteceu comigo. Fiz o pagamento, chegou o rádio na minha casa, quando eu fui testar, o rádio estava com sério problema. Eu tive que acabar vendendo esse rádio por mixaria. Não é verdade? Então, quer dizer, não há nenhum tipo de controle nessa negociação de rádio, não há nenhum tipo de controle na origem desse rádio, não é verdade? Não estou querendo dizer com isso aqui que a Anatel tinha culpa de alguma coisa, eu quero deixar isso bem claro. Agora, aquilo que nós conversamos no podcast passado, você lembra? Sobre o controle que tem nos Estados Unidos, quando você vai comprar um equipamento, esse equipamento tem um indicativo que ele acompanha toda a vida. Ele pode mudar de dono 20 vezes, mas o indicativo desse equipamento sempre vai ser o mesmo. Isso, a meu ver, garante um segmento do equipamento, você saber a origem, pelo menos isso, você saber de onde vem o equipamento. Nós, vamos supor, se hoje eu compro um equipamento usado de PX na internet, eu sei a origem dele? Eu sei? Isso mesmo deve acontecer no radioamadorismo, né? Apesar de que existe um controle maior, um conhecimento maior, né? Dificilmente o radioamador vai dar um calote, né, a outro. É muito difícil pelo conhecimento, não sei. Mas as questões de site, Daniel, não existe segurança. Certo? Na verdade é essa. E os mantenedores de site também não podem se comprometer com a responsabilidade desta negociação, né? A responsabilidade é entre o comprador e o vendedor. E nessas questões de compra via internet, eu só para fazer um breve comentário, eu comprei há um tempo atrás uma antena usada, 5 oitavos, através de um site nacional de venda, né, onde a gente compra de tudo, não vou falar o nome, né, onde a gente compra e vende de tudo, mas eu tive um sério problema. Depositei o dinheiro antes e passou uma semana nada da antena, passou 2 semanas nada da antena. Liguei para o cidadão, no telefone que estava ali, o celular que estava ali, e ele me disse que tinha enviado, mas que o controle do correio ele tinha perdido. Definitiva, depois de uma série de coisas, didas e vidas, depois de 3 meses eu recuperei o dinheiro. Mas que eu dizia assim, eu entrei em contato com um site, que nesse tipo de site, você, nesse site específico, você não tem um telefone de contato. Você tem, através da internet, você mandar um e-mail, né, mas você não tem um telefone para ligar para a administração, para que possa entrar em contato com um camarada que está com o teu dinheiro, que não te mandou a mercadoria. Não existe, você manda um e-mail, como eu mandei, 10, 15 e-mails, e ninguém me respondeu nada, ninguém resolveu nada. Eu acho que a justiça, o Ministério Público, ou alguém, deve começar a fiscalizar isso aí. Não é verdade? Sobretudo a compra-venda de equipamento de rádio. Né? Sobretudo, que é isso aí que é da área de comunicação. Você encontra nesse site muita mercadoria ilegal, que é vendida livremente, que é ilegal. Né? Então, eu acho que nós deveríamos começar por ali. Muita gente está sendo prejudicada, muita gente perde dinheiro, muita gente compra e paga, e quando chega na sua casa a mercadoria, essa mercadoria não existe. Não é nem 1% do valor que você pagou por essa mercadoria. Então, eu acho que o Ministério Público, a Justiça, deveria prestar mais atenção com esse tipo de negociação via internet. Ok, Fernando, e Gilmar, alguma coisa, mais alguma coisa a acrescentar sobre essa questão de eventos na faixa do cidadão? Existe algum outro tipo de eventos, além do que nós acabamos de citar aqui, de explicar, né? Existe algum outro tipo de evento que possa ser organizado por entidades de faixa do cidadão, por grupos de radiooperadores? Fernando? Existe sim, existe uma imensidão de eventos relacionado na faixa do cidadão. E um evento maravilhoso, né, que a gente praticava sempre, né, há tempos atrás, era quando tinha a entrada de um novo operador na faixa, né? Era uma festa, né? Principalmente no dia de instalar a antena dele, né? E a turma de PX para lá, levantava o tubo, o outro puxava para cima, o outro emparafusava a antena, o outro botava o cabo, né? E a festa maior de tudo, no final, na hora que ligava o rádio e fazia o primeiro contato da estação dele. Aí é só motivo para alegria, era cachaça, churrasco. Hoje em dia se pratica isso, mas não tão constantemente como se fazia anteriormente, né? Gilmar, já participou muito desse tipo de evento, não já, Gilmar? Já participei. Vale salientar também, Fernando, que nós temos pessoas especiais no nosso meio, né? E às vezes essas pessoas não têm condições também de montar uma estação. E nós que fazemos parte da faixa, os companheiros se juntam. Olha, eu dou o cabo, outro, eu dou o ferro para levantar a antena, eu dou os alumínios. Então, essas pessoas especiais que passam o dia todo deitado em uma cama ou em uma cadeira, né, com esse hobby da faixa dos 11 metros, ela fica muito contente, alegra-se demais, é muito bom. Tem que ser perdido essa parte solidária, né, essa questão que deve ser elementar, deve ser o objetivo fundamental da faixa do cidadão, que é o nome de estudo, né, faixa do cidadão. ela deve ser se a cidadania, não é? Cidadania não é só receber, você tem que dar também, não é? Não é só você exigir sua cidadania, você tem que ajudar os outros a exercer sua cidadania. Mas eu não tenho visto ultimamente esse tipo de atitude. Minha antena eu tive que pagar pra... Então, quer dizer, há uma falta de organização, há uma falta de concentração. Como é que eu posso explicar? Há uma falta de organização das entidades de base, do radioamadorismo, da faixa do cidadão, para promover esse tipo de evento, que é uma coisa assim, isso marca para o resto da tua vida. Você chegar, antes de você montar, fazer ligar o rádio, você chegar toda a turma aí para te ajudar a levantar a antena, medir a estacionária, colocar o cabo e fazer o primeiro contato, isso te marca a vida toda. Mas sim, a maior parte desses eventos parte de iniciativa de um ou de outra pessoa, e não de uma entidade em si, certo? Vai ver uma pessoa que não tem nada a ver com determinada entidade, determinado peixe clube, determinada associação, parte da iniciativa dele e o evento é realizado, entendeu? Como, por exemplo, já tivemos vários exemplos de eventos aqui no nosso estado de acompanhamento em desfile cívico, né? Já participamos de organizações de desfile, de poder fechar uma avenida, certo? De estar uma unidade móvel de PX no início do desfile, a outra unidade lá no final, fazendo o fechamento. E bastante maravilhoso. O Gilmar já participou muito também, já, Gilmar? Já participei, sim. Agora, eu acho assim, que não é só a falta de convite hoje para participar, sino também deve haver iniciativa dos próprios radiooperadores de se oferecer para participar, não esperar o convite. Que hoje todo mundo espera o convite. E se não tiver o convite, ninguém participa. Sim, Gilmar, diga. Mas eu faço uma pergunta agora a você. Onde foi que você comprou seu rádio? Ah, eu comprei meu rádio pela internet. Pela internet, pois é. Quando você vai comprar na feirinha, que está lá o grupo, sabe, o Daniel comprou o rádio. Vamos montar a antena dele. Aí o pessoal está vendo que você comprou o rádio ali, o pessoal se coloca à disposição. Vamos montar quando, né? Vai ser na próxima semana, vai ser no próximo final de semana. Então a gente vamos lá e dá aquela força. Mas você comprou o seu rádio pela internet, a gente não sabia que você estaria montando a sua antena e a coisa acontece. Mas veja, Gilmar, o que eu quis dizer... Existe uma participação muito grande do pessoal da faixa em ajudar. Isso existe. Mas veja, irmã, primeiro, quando eu comprei meu rádio, eu não conhecia nenhum de vocês. Então, como eu estava dizendo, eu não sabia da existência de feirinha, não sabia da existência dessa tradição de levantar a antena, ajudar a levantar a antena, eu não sabia. Eu tinha que comprar meu rádio, eu tinha que pagar meu indicativo, eu tinha que contratar alguém para levantar a antena, comprar o cabo e medir estacionária. Eu até paguei um técnico ali para vir aqui em casa a medir minha estacionária, paguei, porque eu não sabia. Depois sim, que eu comecei a frequentar o ambiente de radiooperadores, muitas pessoas se ofereceram para vir na minha casa. Eu tive até um problema estacionário, algumas pessoas vieram aqui em casa para medir estacionária, ver de que se tratava. A gente sente que existe uma solidariedade, mas há um certo freio, não há... Eu não sei se é a época, eu não sei se é que nós, aquilo que você falou, Fernando, que hoje estamos na época da banda larga, do celular, não sei se é essa violência toda que a gente está vivendo na sociedade, que as pessoas não se aproximam tanto, eu não sei, mas sim, a mim já me ofereceram, sim, já várias pessoas, rádio aficionados, radioamadores, radiooperadores da Fazenda Cidadão já viram na minha casa tentar me ajudar a descobrir qual é o problema da minha estacionária alta. Existe uma outra modalidade, Fernando, que você bem acabou de lembrar agora, que são as campanhas via rádio, via Faixa do Cidadão. Como é que funciona essa questão das campanhas na Faixa do Cidadão, Fernando? Ô, Daniel, na verdade, o Rádio Cidadão, ele é um povo solidário, muito, muito mesmo solidário. Nós temos os nossos eventos diários, são as nossas rodadas, né? São encontros de PX pelo dia, pela tarde ou pela noite, em determinado horário, determinada frequência, né? E você sabe que a vida do ser humano tem seus altos e baixos, E isso atinge também ao operador da faixa do cidadão. Tem operadores que passam por necessidades, e necessidades sérias mesmo, necessidade financeira, necessidade de saúde, necessidade residencial e tudo. E existem pessoas que abraçam essa causa na hora de uma necessidade dessa, e na rodada, nos bate-papos, começa a abrir o verbo no geral. Ó, fulano de tal está passando uma necessidade assim, assim, assim, assim. Precisamos nos unirmos, certo? E todo mundo dá uma ajuda, uma colaboração para a gente tirar ele dessa situação, certo? Então, acertamos assim um determinado local para as pessoas ajudarem da maneira que puder, né? Um levar uma roupa, um levar um alimento, o outro leva um dinheiro, e a gente faz essa solidariedade, não somente para um operador da faixa do cidadão, mas também para um terceiro, uma outra pessoa que não tenha nada a ver com o radioamadorismo, mas tem esse tipo de evento, é a solidariedade do operador do rádio cidadão. Diga, irmã. Como o Fernando já colocou, os grupos, os PX, realmente são muito solidários. Já realizamos diversas campanhas, né, incluindo o SOS Bairro. Aconteceu uma catástrofe em um bairro e as entidades foram convidadas para participar desse evento. E naquela ocasião foi se arrecadado muita coisa: roupa, alimento, colchão, fogão, botijão, né? E convidamos também outras empresas para poder participar dessa campanha. Foi um sucesso. Foi muito gratificante participar dessa campanha, que veio a beneficiar a um bairro. Foi muita gente mesmo que estava precisando naquele momento. Nós podemos resgatar dessa sua experiência que a faixa do cidadão funciona, né? Apesar de suas altos e baixos, suas idas e vindas, suas dificuldades, não é verdade? Porque geralmente o operador de faixa do cidadão não é uma pessoa, né, que seja assim, possuidora de muito bens. Geralmente é uma pessoa mais humilde, mais uma pessoa com mais limitações, sim, Fernando? Diga. E um bom exemplo que a faixa do cidadão funciona e está em atividade, certo? É quando uma pessoa de outro estado, de outra cidade, né, adentra a nossa cidade e ele tem um rádio no seu automóvel, né, um rádio da faixa do cidadão. Tenho certeza que essa pessoa não está sozinha. Essa pessoa, principalmente caminhoneiro, chega na cidade, não conhece as ruas, tem um endereço que ele precisa ir. E na faixa do cidadão, quando tiver uma rodada, quando ele se apresenta, todo operador ali dessa cidade vai dar a maior solidariedade a ele. Você tocou em um assunto que eu ia deixar para um outro podcast, mas já que você tocou no assunto caminhoneiro e faixa do cidadão, nós vamos dar um avanço sobre esse tema, mas vamos desenvolver ele com mais profundidade no próximo podcast. Nós vamos dedicar o próximo podcast para falar do PX e os caminhoneiros, não é verdade? É bem sabido, né, por qualquer rádio operador de faixa do cidadão, que os caminhoneiros utilizam muito, né, os 11 metros para se comunicar. Existe também um questionamento sobre ao respeito de que essa utilização ela não seria legal, já que a faixa do cidadão ela não pode ser utilizada para fazer negócio, né, nem para dar sustentação a empresas de transporte e tal, já que existem determinados canais que são específicos, né, segundo a Anatel, para a comunicação rodoviária, não é? Vocês acham, Fernando, Gilmar, que essa utilização por parte dos caminhoneiros, não digo aqueles que utilizam de maneira pessoal para se comunicar com alguém quando chega numa cidade, como você acabou de falar, para fazer alguma amizade ou para localizar algum local, isso aí é muito normal, isso aí é a função da faixa do cidadão. Mas aqueles outros que se utilizam dos 11 metros, né, fazendo comércio, utilizando para se comunicar com a base, como eu já tenho copiado aqui no meu equipamento, vocês acham que isso é legal? Vocês acham que isso é ilegal? Vocês acham que o caminhoneiro deveria ter, como em outros países do mundo, onde a questão está mais organizada, dentro da faixa do cidadão, eles têm uma frequência exclusiva para eles? Vocês acham que deveria ser assim ou que deveria continuar da maneira que está? Fernando? O Daniel, em relação aos caminhoneiros, eu acho uma classe que ela há a necessidade de ter o rádio, certo? Que é muito solidário, a pessoa está na estrada, né? E ali não manter contato com outras pessoas, né? É muita solidão. Então há necessidade. O problema... Até por segurança também. Exatamente. Dizendo. O problema, no meu ponto de vista, que eu acho que existe a faixa do cidadão, ela é muito curta, muito estreita, para o número enorme de operadores. Nós chamamos até 11 milhões de amigos, né? Então, eles, por usarem bastante e a faixa ser estreita, eles avançam para outras frequências que não são autorizadas para ser usado, né? São aqueles canais negativos, como você diz. Exatamente. E tem deles que usam isso para contatos particulares, às vezes até para fazer negócio. Não, esse não é o objetivo, esse não é o objetivo final do Rádio Cidadão, né? O objetivo é manter contatos, o objetivo é passar informações até sobre as estradas, né? Por exemplo, está viajando por uma determinada rodovia e está ruim o tráfego, então houve um acidente, um passar informação para o outro. Esse sim é o objetivo, para não tratar de assuntos de interesses particular em relação às suas empresas de transporte, né? Queria deixar claro o seguinte: é tão fácil organizar, dar um pedacinho de faixa para o caminhoneiro, e tão fácil as polícias, a rodoviária, federal, estadual, monitorar um canal, como acontece em outros países do mundo, onde tem um canal de monitoramento dos caminhoneiros. Para quê? Se o caminhoneiro tem um acidente, ou se ele vê um acidente, ou se ele vê um ilícito sendo cometido na estrada, um assalto, um colega, ele pode entrar rapidamente em contato com a polícia. Eu não entendo por que até agora não foi implementado isso aí, já que é tão simples, né? Você dizia, vamos tirar um pedacinho dessa faixa aqui, que seria nos canais negativos, vamos dar para o caminhoneiro e vamos fazer com que um canal desses, ou dois canais desses, seja monitorado pela polícia rodoviária. Pelo menos em outros países do mundo funciona assim, sim, Fernando? Mas eu acho que não funcionaria não, Daniel, porque a faixa do cidadão, os 11 metros, né, ela tem uma zona de silêncio, né? Vamos supor, a pessoa fala no direto, sem depender de propagação, assim, na faixa de 50 quilômetros. Sim, mas redor, você não me entendeu. Ao seu redor. O que eu queria dizer é o seguinte: no local que ele estiver, estou falando no âmbito nacional, se você destina esse canal, parte desses canais negativos que estão ali, né, parte desses canais negativos, você destina para utilização em todo o Brasil do transporte rodoviário, eles vão ser monitorados, tanto esteja o caminhão aqui, porque a Polícia Rodoviária Federal tem em todo mas o Brasil. Não dá para monitorar. Como a polícia vai monitorar se ela tem uma base e só vai atingir 50 quilômetros? E todos os caminhoneiros andam 2, 3, 4 mil quilômetros. Uma base de uma polícia rodoviária para uma outra base é geralmente 200, 300, 400 quilômetros. Não há condições de monitorar. Como é que em outro país funciona? Não sei como em outro país funciona. Pois eu sei que caminhoneiro, ele, a propagação estando aberta, certo? Ele só fala a 20 ou 30 ou 40 quilômetros ao seu redor. É verdade. Ou então depois com outro caminhoneiro com 1.500 quilômetros de distância. É verdade. Né? Então é difícil monitorar uma situação dessa. Ah, se tiver isso, a polícia rodoviária ela vai monitorar quem estiver próximo ao seu posto de polícia rodoviária, 50 quilômetros à frente ou atrás. Mas passou desse raio, já perdeu o contato, não pode monitorar mais nada. Por isso que eu digo, nós não temos material aqui para aprofundarmos no assunto. Mas eu já amo vocês, para no próximo podcast, a gente procurar material, procurar a gente saber qual o sistema que é utilizado nos Estados Unidos, por exemplo, qual o sistema que é utilizado na Europa, não são 11 metros para os caminhoneiros, e a gente desenvolver já com conhecimento de causa, né, já com uma pesquisa que possa respaldar nossas afirmações, não é verdade? E ver como é que funciona lá fora e como é que poderia funcionar aqui, porque o Brasil é um país continental, né, o tamanho dele é um continente. Agora, os Estados Unidos também é grande, e na Austrália também é um continente. E lá se utilizam os cimentos para comunicar-se, inclusive existem vários canais que são monitorados pela polícia rodoviária lá. Então, para não falar se ter algum respaldo, eu chamo vocês para um próximo podcast, a gente pesquisar, né, a gente aprofundar mais sobre o assunto e ver quais seriam as alternativas que podem ser aplicadas aqui no Brasil, já que concordo com vocês, o caminhoneiro ele é como o cidadão pescador que anda aí em alto mar e está sozinho, então tem o rádio como meio de comunicação e até de segurança, né? E se esse rádio podia ser monitorado pela polícia, ele está duas vezes seguro, né? Porque ele pode, sabe que a qualquer momento, até qualquer problema que ele tiver, qualquer eventualidade, ele pode recorrer a um determinado canal que efetivamente vai estar monitorado, não vai ser como um canal 9, que você adentra no canal 9 e você se encontra cidadão falando com outro, você vai ter um QTZ de urgência, alguma coisa assim, ninguém vai te atender. Então são esse tipo de coisa que precisam ser mudadas assim, na faixa do cidadão, que precisa ser levado mais a sério. Sim, diga, Fernando. É, mas infelizmente a realidade é outra, o Daniel. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de vários caminhoneiros que foram vítimas do abuso do poder de um policial, seja lá militar, rodoviário, federal, certo? E ter perdido até seus equipamentos, no momento, às vezes, ele não ter ou ter esquecido a sua licença de operador. Então, na verdade, infelizmente, a monitoração não existe, não sei se vai haver possibilidade. Estão perdendo os seus equipamentos dessa forma. É, a gente sabe que houve uma fiscalização há um tempo atrás e muito caminhoneiro perdeu equipamento novo, perdeu muita coisa. Infelizmente, como você diz, às vezes nossa polícia ela não cumpre com sua função, né, que é preservar e garantir a ordem, né? Eu não vejo, existe lógico uma regulamentação, existe lógico uma normativa toda para a utilização do rádio da faixa dos 11 metros. Nós sabemos que na questão de equipamento está totalmente desfasada, porque nós não temos fabricantes de equipamentos de 11 metros aqui no Brasil, então fica muito difícil você ter um equipamento homologado, né? Quanto mais você estar totalmente certinho num caminhão. Então, são esse tipo de coisa que é nossa obrigação aqui, como rádio operadores da faixa do cidadão, como iniciadores desse podcast, é obrigação a gente colocar isso aqui para conhecimento público e debater. Aqui nós não temos intenção de atacar nem a polícia, nem atacar a Anatel, nem a intenção nossa é esclarecer, existe um problema, tratar esse problema aqui junto com todas as pessoas que estão nos ouvindo e ver qual é a melhor maneira para poder resolver esse problema. Existe um problema com os caminhoneiros? Existe, e existe há muito tempo, pelo conhecimento que eu tenho. Precisa ser resolvido? Precisa, porque o cidadão que está num caminhão, ele não é rico. Ele está dirigindo o seu caminhão, tem que suar, tem que trabalhar 14, 15, 16, 18 horas por dia para poder ter algum lucro. Se você, esse cidadão faz uma viagem e uma blitz, ele perde um equipamento de R$1.000, ele vai ser difícil de comprar um outro. E esse equipamento serve para a sua segurança. Além de ele poder entrar em contato com outro colega, serve para a segurança dele. Então, não é justo. Você me dirá, não é justo? Não é justo. Mas tem uma legislação. Que a legislação precisa ser mudada? Precisa. Precisa, os caminhoneiros têm uma faixa específica? Precisa. Que dessa maneira nós precisamos regulamentar a atividade da faixa dos 11 metros para os caminhoneiros. Porque é uma atividade totalmente diferente a minha, de rádio operador na minha casa, a de Gilmar, a sua, Fernando. Eles, a casa deles é um caminhão. O equipamento deles está no caminhão. E como é que nós vamos dar um indicativo para esse caminhão, para esse equipamento? Nós precisamos regulamentar essa parte. Nós precisamos chamar a atenção das autoridades para que eles possam ver a melhor maneira de regulamentar essa questão ali e que não venha a prejudicar nem o caminhoneiro, nem venha a prejudicar a segurança pública, porque se eles pudessem estar em contato, monitorado pela polícia, e a polícia cumprir sua função como deve ser de polícia, aí a coisa vai mudar. Mas como é que muda? Muita gente diz, mas está tudo assim, nada presta. Mas nós precisamos dar o primeiro passo, e o primeiro passo é esse aqui, identificar qual é o problema, e jogar o problema no ar, e ver qual é a solução, a provável solução. Essa é a nossa obrigação. Ok, pessoal, estamos indo embora. Não sem antes convidá-los para que participem na próxima edição do podcast QTC Brasileiro, que será a número 5, onde abordaremos o tema PX e caminhoneiros. Quero agradecer muito especialmente a participação do Gilmar, Papa Papa 6, Golf Golf, e do Fernando, Papa Papa 6, Papa Papa. Até breve. QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo. E faixa do cidadão.